Muito boa noite a você que nos ouve nessa noite de quarta-feira. Hoje é dia 28 de outubro e são precisamente 19 horas. Meu nome é Sérgio Aguiar e eu estou aqui essa noite junto com um convidado especial, o Álvaro Vargas. Deixa eu chamar ele aqui para a gente já começar. Olá, Álvaro, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos juntos nesse programa. Legal, Álvaro. O tema hoje é um tema bem legal. É tema, nós vamos cutucar algumas coisas aí, né? Para quem tá nos acompanhando, acho que até na última vez que nós estivemos juntos aí, eu e o Álvaro, a gente falou de conversar um pouco sobre esse tema, falando sobre outras religiões. O Álvaro deu uma parte, inclusive, sobre espiritismo e outras religiões. Mas eu vou começar já com a pergunta daquelas bombásticas, que é o tema da noite, Álvaro, para você poder explicar um pouco. Na sua opinião, as religiões estão morrendo? Olha, nós temos que entender que toda fonte de luz, um aspecto espiritual, vem do governador espiritual da Terra, que é Jesus. Ele, que é o criador do planeta Terra, acompanha a nossa caminhada enviando emissários, missionários, que de tempos em tempos vão esclarecendo a humanidade nos aspectos não só espirituais, mas todos os ramos da ciência, da filosofia, né? Que são necessários para o nosso crescimento intelecto-moral. E esses missionários, muitas vezes, estão adaptados ao caráter psicológico daquela região que vai reencarnar. Então, se vê, por exemplo, na Ásia, né, eu já trabalhei muito naquela região, aspecto profissional, aquela paciência do asiático, aquele sentido de meditação, que o ocidental é muito diferente do oriental. Esses missionários estiveram levando lá, particularmente, né, uma das as religiões mais antigas, por exemplo, né, o hinduísmo, que já tem milhões de adeptos na Índia, 80% da população segue o hinduísmo. É a religião de mais de 6 mil anos, né, quer dizer, uma religião bem antiga. E claro que as revelações dos mentores que reencarnaram naquela região, ela tinha que dosar a luz, o esclarecimento, de modo que não ofuscasse a população. Então, se você pegar, por exemplo, lá, aqueles escritos antigos e transpor para o dia de hoje, 6 mil anos depois, não pode ser ao pé da letra. Então, tem certas revelações, certas informações que eram ligadas para aquela época. Tá? A mesma coisa tem a doutrina socrática, que depois teve os seus seguidores, né? Que já na época, aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Você teve na Ásia também, Forri, Lao Tse. Então, todos trouxeram grandes revelações. Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia, 500 anos antes de Jesus, e que originou, inclusive, o budismo. Mas a gente vai ver, quando compara religiões, né, o espiritismo, que é reencarnacionista, com o budismo, o hinduísmo, que também fala, você vê que tem aspectos muito diferentes de uma religião, de uma doutrina para outra. Não que uma esteja errada, não é isso. Você pega o Buda, por exemplo, quando fala do budismo, ele não explica em detalhes a vida na erraticidade, quem é Deus. Então, é uma forma, mas porque isso não era relevante para a época, 500 antes do Cristo. Você vê próprio cristianismo, que tem sua base no judaísmo, Moisés, quando deixou lá o regime de servidão no Egito, e no Monte Sinai ele recebeu lá os 10 mandamentos, não, através da sua mediunidade, dos prepostos de Jesus. Quando ele desce do Sinai, tem uma festa lá, adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, o povo é muito ignorante, né? Jesus, que trouxe a sua revelação, milhares de anos para Jesus conseguir reencarnar, era o Messias. Exemplificou, deu exemplos nítidos que ele era o Messias, conforme tinha as profecias, ainda assim não foi reconhecido, não foi aceito, foi crucificado. E mesmo para o seu círculo menor, lá do colegiado Galileu, ele não podia dizer tudo, tanto que ele fala do Consolador que viria mais tarde, esperou 18 séculos para a doutrina espírita surgir, né, o Espiritismo, o Consolador Prometido, ou seja, aguardando a evolução da sociedade. Agora, esses missionários que vieram, nem sempre eles conseguiram manter um padrão moral, ético, conforme assumiu antes de reencarnar. Essa é a dura realidade. Um exemplo típico do missionário é o próprio Maomé. Quer dizer, ele veio como forma de tentar restaurar o cristianismo que tinha se desvirtuado na Europa, no século V da Era Cristã, aproximadamente. Então ele veio, mas ele era um médium, e aí ficou rico, se casou com uma mulher muito rica, e fez uma mediunidade dele, ele ficava muito vacilando entre as forças mais elevadas, os espíritos mais elevados, e a sombra. Né? Então deu hoje o islamismo, a doutrina cheia de toda controvertida, que causa até muito problema. É. E no cristianismo, a gente tinha o cristianismo nascente, na sua pureza, água pura. Né? E ele acabou derivando várias religiões que não cumpriram realmente a missão que estava imbuídos. Eles apresentaram, preservaram alguma coisa no aspecto moral do ensinamento de Jesus, mas nitidamente fracassaram. Aí você vê hoje uma Europa particularmente intelectualizada, América do Norte, que é um caso à parte, mas a Europa principalmente, que é bem intelectualizada, o afastamento das religiões. Você fala em torno de 30% hoje das pessoas que dizem que não acreditam nas religiões. Mas se fizesse uma enquete, viu, Sérgio? Você acredita então na religião? Acredito. Você frequenta essa religião? Ah, não, eu acredito, mas não vou. Então, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu sou espírita. Eu falo, perfeito. Qual o centro espírita que você frequenta? Eu não frequento centro espírita. Leio algum livro? Ah, raramente eu leio um livro. Isso não é realmente ser adepto. Você é simplesmente um simpatizante. Então, se fosse fazer uma pergunta mais bem feita para a população, provavelmente mais de 50% do mundo não segue nenhuma religião. Ou seja, a nossa sociedade é muito ignorante. Aí você pergunta, mas por que tem esse afastamento das religiões, das pessoas mais intelectualizadas? Ora, imagina hoje, em pleno século XXI, com naves espaciais, mapeamento do genoma humano, supercomputador, você vai falar de um diabo com um caldeirão fervendo que vai atazinar os pecadores. Ainda então, mais para quem é de Piracicaba, para esse calor danado, já o inferno já não está assustando tanto. Aí você fala do inferno eterno, que a gente vai morrer, vai para o céu, vai para o inferno, ou vai ficar na nuvem tocando harpa, adorando Deus. Então, uma pessoa intelectualizada, ela questiona isso, ela não vai seguir. Ela vai se afastar. Então, as religiões, presas em dogmas e em rituais, ela não está, as religiões instituídas, né, oficiais, elas não atendem realmente à aspiração do homem. Como consequência, você tem aí realmente a morte das religiões, o afastamento das pessoas do aspecto religioso. E aí não tem esse fracasso do relacionamento entre as pessoas, entre os povos, e que realmente é lamentável, porque a fonte é pura, a gente tem que ver a fonte, é como se fosse uma origem pura. Quando vai virando rio, a gente tem aqueles rios que vão percorrendo a cidade, recebendo toda aquela poluição, e vai até atingir o mar, quer dizer, mas aí vai ficando poluído ao longo do caminho. Então, realmente, a mensagem de Jesus, dele mesmo na Judéia, ou dele através dos seus missionários na Ásia, outras regiões, ou no Oriente, também era a mensagem de Jesus, ele sempre é a fonte, mas nem sempre os seus mensageiros conseguiram manter um padrão elevado, no caso de Maomé eu mencionei, ou aqueles que vieram como mensageiros nas diferentes igrejas também desvirtuaram o cristianismo, né, primitivo, e realmente não atendeu às aspirações da sociedade. Essa é a dura realidade que nós temos hoje, o afastamento do homem no aspecto da religião. Dá para afirmar, Álvaro, que esse afastamento então tem um pouco a ver com descrença. É a frustração, porque você vai buscar respostas e não encontra. Tá? Eu tenho conhecido várias pessoas que eu tenho conversado perguntando por que que você... Às vezes eu sou curioso perguntar por que que você é espírita. Cada um tem uma história. Mas o que mais me tocou, alguns que disseram, olha, eu busquei espiritismo porque eu sofria, eu queria explicações, e que nenhuma religião me dava as explicações. Mas eu tinha perdido a fé em Deus, mas eu sentia que Deus existia. E a minha busca me levou ao Espiritismo, e no Espiritismo eu encontrei todas as respostas para as minhas aflições, as minhas dúvidas acerca do meu sofrimento, das questões que eu passo. Porque se eu chegar para uma pessoa e falar que o filho dela é morto, às vezes, por um acidente, uma enfermidade, um câncer, e você vai dizer, não, isso aí é vontade de Deus. Mas fica uma resposta tão dura, tão fria, para a pessoa, imagina, eu tenho 4 filhos, né? Isso, e graças a Deus você tem a dor da separação, ela vai existir. Ninguém dá um adeus e vai rir. O adeus é doloroso. É muito parecido com essa. É muito parecido com essa história, a fábula, até dizendo, de Jó, né? Porque hoje não cabe mais esse tipo de obediência, no sentido de obediência sem compreensão. Não dá. A fé tem que ser raciocinada, e essa fé cega, ela funciona. Funciona ainda, viu, Sérgio? Porque quando a gente vê que se somar a religião, as religiões de fundo cristão, que é o protestantismo, o catolicismo, né, somando aí, e somar com o islamismo, que é a terceira religião, tá, você vai ter ali mais de 50%. Quase 4 bilhões. Quase 4 bilhões. Quase e 4 todos bilhões. Esses fiéis acreditam no inferno eterno, no inferno, tá, acreditam no céu. Se bem que o céu dos muçulmanos é um pouco diferente, é mais animado. Né? Tem um pouco mais de animação. Né? Tem 72 virgens, tem vinícolas. Então é uma coisa um pouco mais, um pouco diferente. Né? Por isso que o islamismo cresce tanto. Né? Mas o paraíso dos católicos, dos cristãos, é um lugar monótono, né? Você fica parado. É uma coisa que realmente o homem do século XXI. Com essa correria, né? Você levanta correndo, pô, de celular, computador. Quem vai dizer que você vai ficar parado olhando em cima de uma nuvem tocando harpa? Então, realmente, isso não anima o indivíduo. Ele fala, não, peraí, isso não tem explicação. Não explica o sofrimento e não explica a vida após a vida. Então, a pessoa, o que está acontecendo? É um esfriamento do relacionamento com Deus. Essa é a dura realidade. O espiritismo, a religião se chama, vem do latim, que é religamento, religare do latim. É o nosso religamento com Deus. A religião é uma ponte importante, não que seja indispensável, né? A pessoa pode ser autossuficiente, autodidata, mas é uma ponte importante, né? A ser construída no nosso religamento com Deus. Mas se essa ponte ela é bamba, ela não está bem firme, a pessoa vai e volta, ela não vai nessa ponte. Então, realmente, esse esfriamento do homem em relação a Deus. Inclusive, isso é a causa de todas essas guerras, essa confusão muito grande. O homem não se cristianizou. 2000 anos de evangelho e continua aí essa dificuldade. Né? É verdade. Né? Quando a gente fala quando a gente fala sobre Jesus, que ele deixou um mandamento lá, não para eliminar, mas em substituição, para dar mais clareza, ele colocou o amor a Deus acima de qualquer coisa, né? O Jesus, na época, ele estava falando, não vamos esquecer que a maioria da humanidade é analfabeto, né? Você tem as primeiras universidades, apareceram muito depois. Então, os doutores da lei tinham conhecimento, algumas pessoas tinham conhecimento. Mesmo o povo judeu era uma ilha, porque todo mundo era politeísta. Né? O monoteísmo era só no judaísmo, mas cheio de rituais. Entre Moisés e Jesus foram 15 séculos. Bastante tempo. Ou seja, para se consolidar. Você vê que o nosso crescimento ele é muito gradativo. Se esclarecimento transformasse um homem no santo, os espíritos seriam santos. Não seria verdade? Não tem nenhuma doutrina que traga mais esclarecimento do que o espiritismo. Você tem milhares de obras que descrevem uma vida após a vida, destrincha em detalhes os ensinamentos de Jesus, e a gente continua andando em círculo no aspecto do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Aliás, nosso intelecto vai na frente, né? A gente vai desenvolvendo muito nossa intelectualidade. Né? Se não desenvolver, a gente não come, né? Tem que arrumar emprego, tem que ser promovido. Então, isso aí a gente se mexe. Mas os sentimentos continuam muito atrofiados, né, Sérgio? É verdade. E é o que você falou. Foi uma brincadeira, mas é a realidade. O islamismo cresce bastante porque ele dá... Ele oferece no pós-vida aí, pós-desencarne, né, por melhor dizendo, algumas vantagens melhores aí. Depende muito daquilo que você está buscando, né, para a tua vida. E às vezes eu ouço algumas pessoas até falarem, às vezes até criticando o espiritismo, mas eu vejo muito mais limitação nessa intelectualização que você mencionou. A gente para de ler e a gente fala que a doutrina está ultrapassada. A doutrina está trazendo informações complementares o tempo inteiro. Você sabe, o espiritismo é para ser estudado constantemente. Depende, claro, da disponibilidade de cada um. Hoje, com a idade mais avançada, eu tenho mais tempo, né? Quando era mais jovem, era mais difícil. Então, mas você tinha um tempo, lia menos, claro, mas dava para ler ainda, dá para ler um livro. Mas não dá para se dedicar tanto ao estudo da doutrina. Mas ela não está ultrapassada. As informações estão muito coerentes com a nossa atualidade atual e principalmente com os desafios que nós estamos vivenciando. Você vê, hoje nós estamos falando da pandemia, né? O Espiritismo tem explicações racionais sobre o que está acontecendo. Riscos de guerra, o Espiritismo também explica. E você pegar todas as mensagens, mesmo de Jesus ou de João Evangelista, no Apocalipse, explicando essa transição planetária que nós estamos passando. Ou seja, a gente consegue compreender o momento atual, as dificuldades, os conflitos que nós estamos passando. Compreender e esclarecer é uma coisa. Mudança de atitude é diferente. É mais difícil. Porque exige quebrar paradigma. Nós temos um condicionamento mental, de várias reencarnações, essa bagagem milenar que está cristalizada. Você tem atitudes, maneira de agir, que mudar é muito difícil. Tá? Mudar de forma... a transformação moral ela é imprescindível, mas vai levar muito tempo, viu, Sérgio? É. A gente vai, não pode se iludir sobre isso, né? Você está falando da questão da intelectualização do estudo e... Eu vou falar agora de um estudioso fantástico da doutrina, o Herculano Pires. Esse é. Em Agonia das Religiões, ele diz o seguinte, o poder das religiões oficiais não é mais religioso, mas simplesmente econômico, político e social. O que você pensa disso? Está correta essa afirmação? Não, o saudoso professor, nesse livro Agonia das Religiões, muito bom essa obra, tá? E ele descreve, porque desde que a igreja ela se envolveu com os negócios do Estado, né? O homem é homem em todas as épocas, e ficou com poder, travou até o desenvolvimento do conhecimento. Você vê que a medicina ela ficou travada, não podia fazer dissecamento, dissecar um corpo humano para ver as... Era proibido, né? Galilei quase foi para a fogueira, porque falou que a Terra girava em torno do Sol e o Sol tinha que ser o centro do universo. Então, a religião ela travou muito o desenvolvimento científico e ficou dentro de si mesma. Você vê que as próprias missas eram praticadas em latim. Em latim, até pouco tempo. Não tinha Bíblia traduzida no... Na língua só acessível, né? Começou na França com Pedro Vox, depois mais tarde com Lutero, a tradução da Bíblia para o idioma local, que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Então, a igreja ela se focou muito no aspecto material e poder, o poder temporal, do que no lado espiritual. E se envolveu, você tem as guerras, tudo isso, então não desenvolveu o lado espiritual e ela realmente perdeu a oportunidade de esclarecer a humanidade, essa dura realidade, tá? Então assim, perdeu essa grande oportunidade. Então o professor Culano está certo. Está certo. Bom, vou aproveitar, você também é um estudioso, é um profissional também que viaja bastante. Existe aí uma diferença entre a religiosidade nos países pobres e nos países ricos. E, geralmente, a nação mais pobre parece que ela tem mais procura, os cidadãos consideram a religião como mais importante, se você comparar com a religião mais rica, com os países mais ricos. Tirando os Estados Unidos, que é um caso à parte que a gente pode explorar um pouco, você tem nos países mais pobres, primeiro, o sofrimento, a dor nos aproxima de Deus, sabe? Às vezes a pessoa tem uma vida naquele mesmismo, acontece um acidente, um problema, um sofrimento, nos faz voltar para Deus. Então, evidentemente, um país, uma nação mais pobre, que sofre mais, ela vai ter a tendência, a sociedade, se voltar mais para Deus. Mas tem também um aspecto intelectual. Uma nação mais desenvolvida se desenvolve mais o aspecto intelectual e questiona mais. Então, começa a ver que realmente as incoerências que as religiões apresentam, né, os dogmas, a infalibilidade papal, né, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não, umas coisas que realmente não faz sentido, não tem lógica. É um dogma, o dogma religioso. Né? O dogma não, é uma revelação que se teve do Espírito Santo, então não pode mexer aquilo ali. E não adianta que... Não, você tem que entender a religião. Então, nos países mais intelectualizados, o afastamento é muito maior, porque eles não aceitam essa fé cega e uma religião arcaica, né? Anacrônica, que não atende realmente às necessidades. Agora, nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque foi a nação cuja formação, as pessoas saíram da Europa em busca de liberdade, principalmente os protestantes, que eram muito perseguidos. Então, eles foram em busca de liberdade. Então, foi e se formou a nação com uma sólida convicção religiosa. Então, embora seja a nação mais rica do mundo, não perdeu esse lado religioso, né, de frequentar a sua igreja. Então, o pessoal vai com aquela bíbliazinha no domingo, lá, põe um terninho, uma gravata, vai lá. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, então vai e frequenta. Mas, com todo respeito, as religiões são muito boas, mas são religiões que ainda estão muito baseadas na fé cega. E não esclarece certos pontos. Você pode dizer, olha, mas talvez as pessoas não queiram esclarecimento. Elas querem ouvir a palavra do pastor, que vai falar uma preleção bonita, vai falar da fraternidade, do amor, vai citar uma parábola de Jesus, que é muito válida, muito importante, mas poderia avançar um pouco mais se inspirasse os postulados espíritos para explicar a justiça divina, por exemplo. Então, você vai, a pessoa que tem um problema, uma dificuldade, aceitar aquela provação dificílima, aquela expiação dolorosa, e dizer que é uma vontade de Deus apenas, mas, poxa, Deus, para mim e o outro, por que não tem vontade com o vizinho, só comigo, né? Não podia mudar de endereço essa vontade de Deus? Verdade. Sempre tem um vizinho meu chato, essa vontade de Deus que está me afligindo, podia para o vizinho chato que está do meu lado ali, aquele colega de trabalho que fica me perseguindo, mas tem para mim? Quer dizer, então, assim, não, peraí, o Espiritismo traz a explicação, a lógica da lei de ação e reação, das causas e efeitos, que nós estamos hoje, nós vivenciamos reflexos da encarnação passada, eu semeei o mal, agora eu colho a semeadura do mal, que eu mesmo semeei no passado. Então, essa racionalidade na situação que nós vivenciamos fica melhor. Tá? Isso é muito, seria muito saudável se tivesse essa aproveitar o aspecto da doutrina espírita. Você falou logo lá no começo, o cristianismo se juntar ao protestante mais o islamismo, seria aí 4 bilhões mais ou menos de pessoas. O Cristo reencarnou há 2000 anos. O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo, ele veio com a mensagem de redenção e poderia mudar toda a história da nossa civilização. Porque a mensagem do Cristo é a mensagem de revelação e superação das nossas dificuldades. Né? O próprio Império Romano, que foi a primeira grande unificação que o Cristo programou, que concentrou todo o conhecimento de Atenas, os grandes sábios, era para usar o cristianismo, que era, naquela época, era o latim e o grego popular que se falava, exceto na Palestina, que tinha o aramaico. Então você tinha facilidade de. Era apenas a nação romana, né? A população do mundo era pequena, em torno de 160 milhões de habitantes. Ou seja, o destino da terra, da nossa humanidade, era um destino tranquilo. Mas nós optamos por crucificar o Cristo e adulterar a mensagem de Jesus. Então o cristianismo ele se perdeu ele, através desse, do papado, da formação da igreja que se ligou com o poder temporal. Ele travou a libertação das almas e realmente não conseguiu mudar o homem. Então houve um fracasso grande das religiões, particularmente a Igreja Católica Romana. Então, tanto que o Apocalipse de João ele coloca a besta do Apocalipse como realmente o clero romano, a Igreja Católica Romana, porque não conseguiu, ela não... Não trouxe, desvirtuou, realmente. Né? Mesmo, desvirtuou com a vinda de, mesmo com a vinda de Francisco de Assis, né? Ele veio, eles vieram vários, né? Vicente de Paula, Francisco de Assis, muitos vieram tentando restaurar a pureza do cristianismo, mas o ser humano, ele realmente não, dentro das igrejas, não conseguiu levar essa mensagem consoladora. Essas guerras que aconteceram, você vê as perseguições, as cruzadas, a Inquisição, todas essas guerras, foi falta de maturidade espiritual do homem. Você vai lá invadir lá a Palestina e perseguir, matar, destruir, você vai prender pessoas, né, conforme foi a Inquisição, você não só matava a pessoa, antes de matar, você tinha que torturar a pessoa para libertá-la. Tá? Então, fica queimar pessoas na fogueira, perseguindo os mouros, os protestantes, os judeus, quer dizer, dizer que tinha fé verdadeira. Então, essa ignorância, esse fanatismo religioso, não fez um bem para a humanidade. Então, uma truculência também, né? É. Muito agora, forte. Deus e Jesus, que é o governador espiritual da Terra, ele nos dá o livre-arbítrio relativo. Tanto que nós temos um período de crescimento espiritual aqui na Terra e vai se esgotar, essa transição planetária. Olha, você vai ter um período aí, 28 mil anos em cada etapa, e você vai ser avaliado. Se você for aprovado, continua reencarnando na Terra. Senão você vai para um planeta igual à Terra, provas de expiação, ou um planeta primitivo. E a gente vê que hoje, na nossa humanidade, nós temos um planeta aproximadamente 30 bilhões de espíritos, 8 bilhões reencarnados, nós temos a chance de permanecer na Terra não mais que 40%, tá, dos espíritos que estão aqui. A grande parte vai ter a imigração para outros planetas e vão vir espíritos de outros planetas superiores para melhorar nessa sociedade. A gente espera que já com o advento da melhora moral, espiritual do planeta e o espiritismo, nós possamos ter um padrão moral da sociedade bem mais elevado do que o atual, sem guerra, sem expiações, uma nova sociedade. Eu queria que você explorasse um pouco, você já falou bem como o catolicismo romano acabou dando uma atrasada nesse processo. Dá uma pincelada, quais os principais motivos desses desvios da igreja? Você teve vários emissários, inclusive tem um dos papas, que é o Gregório VII, né? Tentaram restaurar a igreja, mas tiveram muita dificuldade pela fraqueza moral dos homens. Só fazendo um paralelo, um emissário elevado que eu mencionei antes, que foi o próprio Maomé, ele foi enviado por Jesus. E chega aqui e a pessoa se deixa levar. Tentando mostrar um pouco como é que é esse nosso desempenho, tá? Nós temos aí na cidade do nosso lar, por exemplo, no mundo espiritual, um departamento que prepara os mensageiros, são espíritos que vão reencarnar na Terra com a missão de levar a palavra redentora. Pastores, padres, dirigentes espíritas, todos eles são mensageiros, o título é mensageiro. E desses que reencarnam com essa missão, apenas 20% consegue ter sucesso. 80% fracassa. Isso nos dias de hoje. Imagina 2000 anos atrás, que estava ainda mais atrasado. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, a sociedade tem o livre-arbítrio, o homem também, e quando recebeu essa missão de levar a palavra redentora, vivenciar realmente a pureza do cristianismo, resolveu não fazer isso. A própria Bíblia ela foi adulterada para atender às conveniências da igreja. Tá? Então, a fraqueza moral, as limitações humanas, a ambição pelo poder levaram realmente ao fracasso dessa divulgação do cristianismo como deveria ter sido. Nós podemos estar muito melhor. Então, hoje, inclusive, o Emmanuel nos menciona, uma das obras, que todas essas guerras que aconteceram, e situações até de perigo de guerra nuclear, é devido ao fracasso das religiões em transformar o homem. Então, o papel da religião é a transformação moral do homem. Não é ter simplesmente cânticos, rituais, quase que hipnóticos, para o indivíduo ficar lá anestesiado. Não, ele tem que provocar o homem que ele se questione. Então, esse questionamento que o Espiritismo, inclusive, sugere que nós façamos, essa análise crítica de nós mesmos, as religiões não provocam isso. Mantém aquela, quase que uma manada, né? A pessoa ouvindo lá e realmente não sai melhor no aspecto da sensação de estar mais equilibrado, mais em paz, mas não se provoca uma mudança de conduta. Então, as igrejas, elas, nesse aspecto, fracassaram pela fraqueza moral dos homens. Os mensageiros que receberam essa tarefa não conseguiram fazer isso. Talvez nós mesmos, na outra encarnação passada, né, Sérgio? A gente volta como dirigente espírita. Exato. Eu na verdade, eu devo ter passado pelo clero aí, por algumas coisas aí. Agora tem que trabalhar dobrado, né? Tem que trabalhar, ter família e estudar o espiritismo, ver se agora acerta, né? Álvaro, tem uma questão que eu queria fazer. Ela, às vezes, é um pouco controversa. Vamos falar um pouco do celibato. Tem uma parte bastante grande dos missionários de Jesus no cristianismo primitivo que não se casaram. Quer dizer, o que, que você fala sobre o celibato? Está certo o celibato? Qual que é a sua opinião sobre? Olha, a abstinência sexual não deixa de ser uma decisão muito radical. Certos indivíduos, creio, até conseguem fazer isso, sabe? Mas não é uma questão de ser imposta. Você tem no passado lá os missionários do passado, na época de Jesus, depois o cristianismo primitivo, eram almas já bem evoluídas. E tinha uma tarefa gigantesca, né? Um exemplo muito bom, eu devo ter mencionado aqui, é João Evangelista. João foi um dos quatro evangelistas, escreveu o Apocalipse, e ele tinha uma mulher que ele amava. E ele renuncia ao casar com ela para se dedicar à humanidade, uma causa mais avançada. Mas isso aí é um espírito, uma alma de escola, um espírito muito elevado. Tá? Você impor isso para as pessoas? Não. A doutrina espírita, ela sugere que o indivíduo ele se socialize. E a família é a melhor maneira de socializar. O homem se casa, tem seus filhos, ele consegue usar a energia sexual de forma construtiva, na geração de filhos. Se tem amor com a companheira, é um equilíbrio também nesse relacionamento, é muito importante. O sexo não é só reprodução, também é saudável o relacionamento afetivo, sempre com amor e sempre com uma companheira. Então isso aí realmente é bom. Agora, uma organização religiosa impor o celibato, você tem, por exemplo de algumas correntes religiosas que seguem isso aí, exemplos típicos de homossexualismo, abuso de crianças, a igreja envolvida em vários escândalos. Então, é muito complicado. Não... Nesse aspecto, Martinho Lutero acertou. Quando ele fez a reforma, os pastores casarem. Então, um grande equívoco da Igreja Católica Romana, Lutero conseguiu resolver. Então, realmente, o protestantismo foi um avanço. Mas vamos lembrar que Martinho Lutero ele não podia fazer tudo. ele resolveu as situações mais difíceis da igreja, mas não conseguiu fazer tudo. Mas pelo menos preparou para o advento do Consolador. Né? O protestantismo realmente ele vai colocar a figura do pastor, que é um homem que vai casar, vai ter seus filhos, ele vai compreender a família. Então ele vai falar do problema familiar, porque ele também tem uma família. Agora, você vai na igreja, o sujeito não se casou, às vezes tem uma vida devido à sexualidade reprimida, a natividade homossexual, fica complicado. Ele vai falar de mulher, de filhos, ele não é casado. Então, realmente, fica um pouco complicado. Ou seja, fazer essa abstinência, não. No passado, a gente teve pessoas que se isolaram, iam para cavernas, para bosques, achando que o isolamento seria mais fácil encontrado. Mas Deus está em todo lugar. Deus está na nossa esposa, nossos filhos, nosso ambiente de trabalho, no nosso momento de estudo. Né? O isolamento ele pode ser momentaneamente necessário. Por exemplo, você vai preparar uma palestra, você vai estudar um livro. Então, você precisa se isolar para concentrar naquilo que está fazendo. Mas é pontual aquilo, mas não se isolar da sociedade. A gente só evolui se relacionando com outras pessoas. E um indivíduo que vai divulgar uma religião, vai se isolar num convento, num mosteiro, e está afastado, ele não vai evoluir. Ele vai ficar estacionado no aspecto dos sentimentos, está atrofiado, isso é ruim. Não é positivo essa... Causa um impacto aí que não agrega muita coisa para o processo. Tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico. Né? O homem necessita de uma companheira, a mulher necessita de um companheiro. Então, não tem como você isolar o indivíduo, ficar o homem isolado sem a mulher, para mim seja uma necessidade, uma doença, alguma dificuldade qualquer de viagem, mas não por decisão de o resto da vida não vai ficar isolado, não vai ter uma companheira, não vai ter um companheiro. Isso é uma provação muito difícil. Né? Poucas pessoas podem superar isso aí. E fazer isso amplo, geral e restrito, todo, milhares de pessoas fazer isso, olha, essa aí é a fórmula do fracasso, não funciona. Eu queria aproveitar, você já deu uma pincelada, você falou um pouco lá atrás, mas eu queria aproveitar um aspecto que você mencionou. Você falou sobre Maomé. A gente sabe que Jesus mandou, né, o livro A Caminho da Luz, ele explica muito bem todo esse processo. Jesus enviou Maomé para restaurar a mensagem consoladora dele, né, do Cristo. O que aconteceu aí nesse processo? Explora um pouquinho mais do que você já falou. Olha, o Maomé, interessante, na região que o Maomé reencarnou, nem o cristianismo, nem o judaísmo conseguiram vingar. Era um povo ainda muito belicoso. Então, já o Maomé colocou uma doutrina, embora o Maomé ele simplesmente se defendeu ali. Ele foi atacado, foi perseguido, muito perseguido. E não tinha aquele lado dele de guerreiro. Mas a própria doutrina dele dá ampla interpretação. Lembrando que Maomé era analfabeto. Ele não escreveu nada. Ele tinha transe, falava, as pessoas anotavam. E nessas transes que ele tinha, mediúnicas, ele tanto tinha, às vezes, uma influência de espíritos elevados como espíritos das sombras. E deu um Alcorão com várias mensagens controversas que realmente causam certos problemas. Depende da interpretação. Uma pessoa sensata, ela vai analisar e vai procurar entender o espírito da mensagem. E vai ver que realmente não, acho que é nessa direção. Se pega um espírito, por exemplo, como Francisco de Assis, ele pode reencarnar no mês do Islã e será um seguidor fiel, bom, porque ele tem um amor inato nele. É um espírito elevado. Mas uma alma belicosa, se encontrar uma doutrina que dá margem a interpretações diversas, pode gerar problemas. Tanto que você fala hoje, você convence o indivíduo lá no dentro dos muçulmanos, a um homem bomba, por exemplo. Você vai, poxa, precisa botar uma bomba dentro dele e explodir? Eu tenho certeza que isso aí não pegaria no Brasil, viu, Sérgio? Eu acho que o brasileiro não ia botar a bomba nele, não. Eu acho que ele estava no celibato, né? Ele estava no celibato, prometeram 70 virgens para ele e mandou. Né? Foi um convite interessante. Mas, então, você precisa desesperado naquela região deles que é conflituosa, parece que não acaba a guerra, né? Sempre um ódio, um ambiente pesado. Né? Interessante que a Galileia, lá, aquela região toda, na Jerusalém, né? Onde veio o mestre, reencarnou, era para ser uma região de paz. Mas conflitos um atrás do outro. Eu estive lá na região uma vez e mostraram um sítio, uma colina. Eu falei, aqui a gente tem mais de 30 castelos que já foram construídos e destruídos, uma guerra atrás da outra. Tem conflito com regiões que devia ser a paz. Mas Maomé realmente fracassou, mas não foi só ele. Ele tem que pegar toda ali a Igreja Católica Romana também, com todo respeito, mas não conseguiu manter a pureza do cristianismo e trouxe uma doutrina, né, você vê, cheia de dogmas, que não estava no cristianismo isso aí. Isso aí não existe, né? Você vai fazer o batismo numa criança, uma criança pura nasceu ali. Ah, mas tem um pecado original. Mas pecado original lá de Adão e Eva, o que é isso? Criança pura, tem karma dela, hein? Tudo bem, entendo como espírito reencarnante, mas o que eu tenho com Adão e Eva lá que Eva convenceu Adão, comeu a maçã? Exatamente. Gosto de maçã. Ela engole. umas histórias assim, viu, Sérgio, que fica difícil você trazer as pessoas um questionamento religioso. Porque a religião é interessante você conversar. Quando eu estou conversando aqui do Islã, do catolicismo, sem nenhuma crítica, toda religião tem seu lado moral, prega fazer a paz, ser fraterno, a fraternidade entre os homens, todas seguem essa linha. O que nós estamos questionando aqui é a questão de provocar o indivíduo a alta autocrítica, que ele possa mudar com sua conduta. Se eu não me conhecer, eu não vou mudar a minha atitude. Eu vou continuar no mesmo erro. E é o que acontece com a humanidade. Dizem os mentores, acho que é o Zébio, acho que é o Missionário da Luz, mentor Zébio, ele falando que a humanidade está há milênios andando em círculo no aspecto moral. Desenvolve o lado intelectual, mas no aspecto dos sentimentos continua andando em círculo por milênios, não é séculos, não. Ou seja, sem uma provocação, a gente vai continuar andando em círculo. Então, nesse aspecto, a religião teria esse papel importante de sugerir o seu catalisador para as pessoas mudarem a forma de agir e sair do mesmismo, daquela rotina daquele que está habituado a ter. Eu queria também explorar, porque foi um movimento muito, eu acho que retroagiu muito não só o cristianismo, mas a parte moral do planeta, falar um pouquinho sobre as cruzadas. Sobre o pretexto de proteger lugar santo, todos esses ataques, qual o sentido? Você acha que justifica o que foi feito? No início, o Sérgio, o que aconteceu? Interessante que os árabes eles tinham respeito pelos cristãos, viviam equilibrado, dominavam a região. E os peregrinos iam lá em Jerusalém visitar aqueles lugares, consideravam lugares santos. Mas quando os turcos invadiram, tomaram, os turcos passaram a perseguir os cristãos. Mas até aí, você provocar uma guerra por causa disso, se tem lá alguém belicoso na região, não vá, não tem necessidade de ir até lá. Mas aí tomaram as dores na Europa e resolveram fazer várias... mandar os exércitos, né? Exército de 50 mil homens, uma das cruzadas muito grande, né? 500 mil homens, muita gente, e foi uma carnificina, uma guerra, uma matança sem fim, aquilo de vários séculos de guerra, de lutas, de destruição. Não justifica essa matança, não justifica. Se os otomanos tomaram lá aquela região, melhor que ficasse com aquilo lá, mas sem ter que mandar ninguém para aquelas lutas. Teve um aspecto econômico positivo, que abriu as linhas de comércio, você enfraqueceu o feudo, o sistema feudal, os reis ficaram mais fortes, porque os senhores feudais iam para a luta e enfraqueceram suas regiões. Então, deu para formar melhor as nações. Então, tem um aspecto econômico foi bom, mas um aspecto moral, espiritual, não precisava disso. Essa destruição, dessa morte, não se justificou. Isso aí, inclusive, tem reflexo até nos dias de hoje. Tá? Até para as pessoas entenderem, Álvaro, acho interessante o que você falou, porque a espiritualidade ela não conspira nesse ponto. Isso é muito mais a falha humana Só que a espiritualidade se aproveita desses eventos para rearranjar alguma coisa que não está indo bem. É, e fala um pouquinho também, uma outra parte mais, bem complicada da igreja, né? A questão da Santa Inquisição, no pretexto, sob o pretexto de defender a fé verdadeira e tudo aquilo que aconteceu. Que você fala sobre isso? Olha, a Inquisição é uma demonstração inequívoca do fracasso da igreja. Porque se a mensagem de Jesus é do perdão e de amor, como é que eu vou torturar uma pessoa e levá-la à fogueira? Isso demonstra que a visão da igreja está totalmente desvirtuada. Não tinha nada de Cristo naquela igreja. Sabe? Não, tá? A maneira de enxergar era o poder a qualquer custo. Quem levantasse contra a igreja era condenado, ia para a fogueira, ia ser torturado. Milhares de pessoas pereceram. Foi um absurdo. Mas é porque a igreja é afastada de Jesus. Uma igreja com Cristo jamais faria isso. Quer dizer, então, as pessoas falavam do Cristo, mas era da boca para fora. Não tinha ali o lado dos postulados cristãos, porque não tem nada na mensagem de Jesus que fale de torturar alguém, de matar. É perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, é perdão. Jesus perdoou todos, perdoou a mulher que ia ser apedrejada, a Maria de Magdala, foi a primeira que teve a sua visão depois da crucificação, que era uma mulher de vida equivocada, curava cegos, curava endemoniados. Ou seja, uma mensagem de amor e de paz. Como é que você vai levar isso para... Então foi uma decisão política de poder, de manutenção do poder, e totalmente afastada do Cristo. Essa é a única explicação que tem. Legal. E isso é lamentável, porque o fracasso da igreja levou ao fracasso da transformação moral da nossa sociedade. O homem continuou imbuído de guerra, né? Até recentemente você tinha guerra, protestantes e católicos, até dentro do cristianismo, guerra, né? As guerras da Europa. Na Irlanda. Na Irlanda e... os protestantes sendo perseguidos, tem a noite de São Bartolomeu na França, um 3 mil protestantes foram assassinados, quer dizer, e tudo cristão, teoricamente cristão, protestante. Em nome de Jesus, tanta matança, completamente equivocado. Então a fé verdadeira é a fé que nós temos com Deus, nosso Pai, e nosso coração, que é o amor e a fraternidade. Não é jogar ninguém na fogueira. Quando houve a perseguição aos judeus na Espanha, eles foram expulsos com a roupa do corpo. Não podiam levar nenhum metal. Abandonaram as casas e saíram. Absurdo isso, uma coisa dessa. A perseguição aos mouros, isso não é o passado da igreja, é bem, bem difícil, bem negro, né? Álvaro, o tempo está voando aqui, já estamos a 10 minutos do final e o papo está tão gostoso que a gente está... Eu queria falar um pouco, a gente falou de outras religiões, eu queria falar sobre o espiritismo no Brasil. Como é que está? Você que é, inclusive, dirigente de associações, vira e mexe, você está envolvido aí nesse meio. Como é que está o espiritismo no Brasil? Olha, o espiritismo no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, você tem em torno de 2% da população declaradamente espírita. Tá? Mas você tem mais de 30 milhões de simpatizantes ao espiritismo, ou seja, frequentam a religião e lê as obras espíritas e vai no centro espírita. Então, o pessoal é católico no domingo e durante a semana vai no centro espírita tomar um passe. Né? Então, eu canso de ver dentro do centro espírita pessoas da igreja protestante, da igreja católica, padres frequentando, que não é nenhum demérito. Eu acho que isso aí demonstra humildade. Nenhuma possibilidade de abertura, né? Tá, conhecer, porque o espiritismo não está querendo transformar ninguém, sair da sua religião. Não, continue na sua religião, que goste, que tenha afinidade, mas entenda um pouco dos postulados espíritas, até para ser um bom cristão. Essa é a mensagem. Então, o espiritismo no Brasil, ele está bem consolidado, E é uma decisão de Jesus, que escolheu o Brasil como pátria do Evangelho, coração do mundo. Inclusive, tem um livro sobre isso, né, do Humberto de Campos, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, o Brasil, geograficamente, é um coração. Agora, a pátria do Evangelho está muito longe ainda, né? Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Tem um pessoal em Brasília lá que está puxando meio contra esse negócio aí, né? Mas o movimento espírita está indo bem, está bem consolidado com congressos, simpósios. O espírito é um trabalho voluntário, como você sabe, ninguém, você não tem sacerdotes no espiritismo, nada disso, é todo um trabalho voluntário, que tem um lado forte e um lado fraco. O lado forte é porque não tem dinheiro, o espírita ele paga para trabalhar. Isso é verdade, é você vai dar uma palestra com o seu carro, paga o pedágio, desgasta o carro, então você paga para trabalhar, o dirigente espírita. Mas tem um lado fraco porque é o despreparo. Você tem os pastores que são muito bem preparados, fazem curso de oratória, se preparam, não tem tempo, só faz isso estudando. Então, são melhores preparados, estão motivados, porque tem um bom salário para fazer isso aí. Então, realmente, a fortaleza do espiritismo é o trabalho voluntário, mas também a sua fraqueza. Enquanto os voluntários não levarem mais a sério a doutrina e realmente vivenciarem, porque o espiritismo não é simplesmente uma doutrina, é um estilo de vida. O espírito adota um estilo de vida diferente. Tá? Continua sendo o homem do mundo, família, casado, trabalho, mas tem também esse trabalho que ele assumiu antes de reencarnar. Então, está indo bem, mas poderia ir melhor, viu, Sérgio? Então, nós temos que os espíritos têm que trabalhar um pouco mais. Você que está nos ouvindo, vendo aí, se você acha que lá no centro está precisando melhorar alguma coisa, manda o link desse programa que está gravado. O pessoal fazer uma reflexão lá. Isso aí, Álvaro... agora, se você traçar um paralelo, viu, Sérgio, sem querer te cortar, se você vê um emissário como Maomé, lá nas altas esferas, escolhido por Jesus, chega aqui e se torna uma doutrina transviada, se você tem vários missionários que reencarnaram na Europa para consolidar o cristianismo e transformaram naquela confusão lá que virou cruzadas, inquisição... Poxa, não é fácil. A vida na Terra, a pessoa assumir uma postura coerente e vivenciar o Evangelho é muito difícil. Tem que ter muita disciplina e muita força de vontade. Aliás, foi esse conselho que o nosso saudoso Chico recebeu de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Quer dizer, tem que ter muita disciplina para poder realmente, dentro das limitações humanas, ser um bom espírita ou um bom cristão. Ó, tem pergunta que o pessoal quer fazer e não fez, e eu vou fazer ela. Como é que é a questão das religiões da erraticidade? Porque, fala, poxa, tanto conhecimento sobre doutrina reencarnacionista, e ainda tem gente que desencarna, reencarna e acredita em doutrinas não reencarnacionistas, e como se professa professam as religiões na erraticidade. Essas diferenças é só aqui no plano material. Você vai desencarnar, você não vai encontrar sinagoga, né, igreja católica, templo protestante, templo budista, nada disso. Você vê nas obras simplesmente um templo de oração onde converge todas as pessoas, porque conforme Jesus nos ensinou, Nossa religião é do coração com Deus, é a nossa ligação com Deus. Não precisa de altar, nem precisa de padre, nem monge, nem guru. É a nossa ligação direta com Deus. Então não tem essas religiões que existem aqui na crosta planetária, não existe na erraticidade do mundo espiritual. Você vai simplesmente chegar lá, você vai ter um local, esse aqui é orato, é como tem, por exemplo, a cidade do nosso lar, todos os dias, a um determinado horário, todos 6 da tarde, o governador, espírito governador da cidade, ele reúne todos por televisão, presentes, e todos fazem uma prece em conjunto, ele faz alguma preleção. E também tem os encontros fraternos, quando vem mensageiros trazer uma mensagem específica, que as pessoas vão assistir, as palestras, o seminário acontece também. Mas essa briga de católico, protestante, muçulmano contra cristão, isso não existe. Isso aqui É a nossa, da inferioridade moral da Terra. Isso morre na sepultura, não tem do outro lado, não. Legal, Álvaro. Você deu explicações fantásticas aí sobre esse tema. Ficou uma pontinha que eu queria que você falasse para a gente fazer, já fazendo o fechamento. Com tudo isso que você falou, você acha que, pelo menos um pouco, em algum ponto, as religiões cumpriram a sua missão? Sim, no aspecto da moral do cristianismo foi mantido. Então, isso aí realmente foi um ponto forte, muito bom. Separando aqueles evangelhos, tinham vários evangelhos, separaram os quatro evangelhos, que são evangelhos canônicos, esses quatro evangelhos, João, Mateus, Lucas e João. Você tem os quatro evangelhos canônicos, que foi também um trabalho bom. E isso preservou a mensagem do Cristo num aspecto moral. Então tem um aspecto positivo. Sempre tem um aspecto positivo. Foi um freio aos excessos, abusos das guerras, foi um freio, também diminuiu, embora fracassou fragorosamente na tarefa principal, que era libertar o homem do aspecto espiritual. Ele tem uma vivência aqui no plano físico, mas uma visão mais forte da vida após a vida, superando as suas fraquezas, seus desvios morais. Então, realmente, nisso aí, as religiões fracassaram. Mas não fracassaram 100%. Salvou alguma coisa que foi o aspecto da moral do cristianismo. As outras correntes religiosas, como o budismo, o hinduísmo, elas atendem ao lado psicológico da determinada região. Tá? E aparentemente com sucesso. Você tem 80% dos hindus lá professando hinduísmo. E tem o budismo, que também atende uma parcela expressiva da população da Ásia. Mas é uma religião mais específica para aquela tipo psicológico daquele povo. O cristianismo realmente está mais adequado para nós, que é uma doutrina afeita ao indivíduo que tem aquela mente meio rápida. O ocidental, ele não para, né? Ele vai de meditação. Raras pessoas não faziam meditação. Isso não é muito do nosso jeito. É perda de tempo, né? Ele não vai fazer. Você vai. É ação. O ocidental é muita ação. É socializar, interagir com outras pessoas, e está provado que o homem feliz é aquele que tem bons relacionamentos em família e com amigos e com a comunidade. Isso está muito afeito com o cristianismo. Então Jesus pregava, né? Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi justamente nas bodas de Caná, milagre público dele, né? Foi mostrando a importância da família, que é a célula da sociedade. E Jesus sempre esteve presente com toda a comunidade, participando. Imagina Jesus participando de uma festa de casamento na antiga Judéia. É muita humildade, né? Aliás, eu adoro livros que falam sobre os bastidores, como eu chamo, bastidores do cristianismo, porque trazem histórias muito interessantes desse lado mais família, desse lado mais dia a dia de Jesus, né? Por exemplo, Boa Nova, do Humberto de Campos também. E parece que dá uma humanizada em Jesus nesse aspecto, traz ele mais próximo da gente, nesse sentido. A humildade dele era gigantesca, né? Ele nunca falou que ele era o Messias, né? Ele sempre deixou evidências para que fosse reconhecido. Ele sempre falava assim de forma indireta, até quando ele primeiro ele vai na sinagoga, depois que ele volta lá do deserto, que tinha sido batizado por João Batista, ele está lá em Nazaré, ele lê a profecia de Isaías e diz naquele dia que a profecia tinha se cumprido. Quer dizer, aí o pessoal agarra, quer jogar ele de cima do penhasco, sabe? Ou seja, ele sempre se manifestando com muita humildade, com muito zelo pelo respeito às pessoas. Conversa com o diálogo que ele tem com Pedro. Enfim, só um espírito muito. É muito difícil a gente querer analisar Jesus, nós estamos muito ainda ignorantes, mas pelo menos podemos sentir a presença dele nas obras que ele fez, nos ensinamentos que ele nos deixou. Né? É. Álvaro, infelizmente, o programa está se encerrando. Eu vou me despedindo aqui, dando uma boa noite. Nós ainda temos programas esse ano, a gente vai fazer junto, nós vamos combinar uns temas legais aí. Quero agradecer ao pessoal que está conectado com a gente desde o começo, está nos ouvindo aí. Não veio nenhuma pergunta específica, veio alguns comentários, um ou outro já coloquei na tela. Mas, como eu disse, nas próximas, aproveitem, façam perguntas. O Álvaro tem bastante conhecimento e eu não vou me prender ao tema, não. Se vier a pergunta de vocês, eu vou jogar na tela e o Álvaro vai nos blindar com as respostas que tiver aí. Agradeço a todo mundo que participou e vou me despedindo aqui, dando um beijo para todo mundo e deixo para o Álvaro as últimas palavras, alguma coisa que faltou dizer, Álvaro, pode falar e faça também uma prece para a gente encerrar o programa. Então, nós agradecemos a oportunidade. O Espiritismo é o constelador prometido por Jesus, é a doutrina mais eletiva para o momento atual, que tem respostas rápidas, concisas, às nossas dúvidas, às nossas indagações. Mas é importante estudar a doutrina espírita, compreender, de forma a gente poder incorporar gradativamente os conceitos, os postulados, que é o cristianismo redivivo. É uma tarefa diária, incessante, mas vamos ter fé em Deus que a gente pode ser uma pessoa melhor. E agradecer ao Pai Celestial pela essa oportunidade e que todas as vibrações superiores nos envolvam a nós e nossos familiares e possamos ter uma semana de muita paz e muita luz. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Até.